Estou? Mariana? Está? Sim, sou eu. Quem fala? Daqui é Inês. Tudo bem? Mais ou menos. Esta semana tenho de trabalhar muito. Estou mesmo a precisar de uma pausa. O que vais fazer no fim de semana? No sábado vou às compras e depois vou almoçar com o Carlos a um restaurante. E à tarde quero ir à praia. E no domingo? Queres ir comigo ao parque? Oh, desculpa, não dá. No domingo de manhã vou visitar a minha mãe e à tarde vamos tomar café. Que pena! E à noite? Queres jantar em minha casa às 8 horas? Sim, ótima ideia. Podemos cozinhar juntas. Levo alguma coisa? Não, não é necessário. Então, combinado. No domingo, às 8 da noite, estou em tua casa. Está bem. Beijinhos e até domingo.